guardano le nostre.

Track Track, autorizado até a mata, chame de Tarelli.

208, muito obrigado, boa noite.

ainda com a pistola 0, 0, 0, 0 graus, 1, 2, 9. Alerta 6204, boa noite. Ação de edificação permanece sob vigilância radar. Autorizado de cidadania por meio de fogo para todos os tempos. O agente moderno 5, procedimento elétrico entre o outro e o seu lugar. Poxa, alerta 6204. Alfa Victor, ação de identificação, contato radar, 68 milhas do Nordeste de Salvador, estação de vigilância, reporte no ponto de altitude, está presente em voo direto 10, onde se operar via pegada 10, para procedimento de alerta 3 de São Miguel, Salvador. Cascavel Hotel 72, eu controlo em Salvador. Cascavel 72, é o controle em Salvador. Cascavel 72, controle em Salvador. Transmitindo em live, transmitindo as quedas. Está agora 64 milhas nordeste de Salvador. Mantenha o nível 190. Serviço radar terminado. Posição point. Série de controle Aracaju. Frequência 120 decimal 30. Cascavel 72. Cascavel 72 que copiou o controle, acione identificação. Recebimento de instruções, Cascavel 72, 2, 1. Ciência de soprano, mantém o nível 1, 1 a 0. Autorizado já coordenado junto a Eliel. Vou direto para a posição onde mantém o nível 1, 1 a 0. Aguarde o serviço radar. O Reba 2, 1. Vista para 4 mil graus. O ajuste é o salvador 0015. Boa noite e bom voo. Autorizado elétrico, reporte estabilizado, tipo de localizador, ou visual com a cabeceira no zero, ou seja, é a 224. 24, final 10, passar para lá. Considerada 224, vista de cima, 095, autorizado por 0. O vento, 090 graus, 1 a 9. Autorizado 10, melhor, 24. Está merecido o contato, radar com a aeronave, ingressando na nossa terminal. Lima, Hotel Hotel. You have condition, fly direct to Philly position. Clear, fly direct to Philly position. Comeu de lance, já aconteceu. Após o Philly position do Philly position, traz o agente no zero no seu. Para fazer os atos de recolhimento de hoje, só posso comunicar. Os 4 são os 1-3, direita, prossegue Alfa e Juliette, posição 0371.